Eu sou fã, admiradora dela. Ela tem uma alegria, que é um dom que Deus deu pra ela. Ela faz isso brincando, porque é o dom que Deus deu pra ela, de transmitir alegria pra todos nós. Levanta! Amiga, fala, me bucha. Tem um negócio pra te contar. Eu já sei o que é. Não conta pra ninguém. Não conto pra ninguém, desabafa. Amiga, não sei mais o que faço pra me esconder desse cara. Troquei vários números de telefone, mas ele me acha. Toda hora mandando mensagens que se arrependeu. Eu, hein? Miga, sei como se sente, porque isso também aconteceu comigo. Sofri um bocado, mas tem um remédio que acaba com isso. Se amiga quiser, eu já passo a receita toda pra você. É babado. Ele chora que chega da pena, mas eu sei isso tudo é cena. Porque toda vez ele apronta e dá uma de santo pra cima de mim. Dessa vez eu garanto, ele corre. Vai por mim, eu tomei e resolve. Você cura desgosto, tira o encosto. Dá tchau de uma vez desse mala. Amor novo, amor novo. Isso é mesmo que chama milagroso. Se você tomar, ele some. Vai até esquecer o seu nome. Amor novo, amor novo. Esse é o elixir da veveta. O beijo fica mais gostoso se a fila andar de queda. Amor novo, amor novo. Isso é mesmo que chama milagroso. Se você tomar, ele some. Vai até esquecer o seu nome. Amor novo, amor novo. Esse é o elixir da Joelma. O beijo fica mais gostoso se a fila andar de queda. Amiga, você aprendeu rapidinho. Essas coisas a gente aprende assim, ó. Não conta pra ninguém, tá? Cala a boca. Ele chora que chega da pena, mas eu sei isso tudo é cena. Porque toda vez ele apronta e dá uma de santo pra cima de mim. Dessa vez eu garanto, ele corre. Vai por mim, eu tomei e resolve. Você cura desgosto, tira o encosto. Dá tchau de uma vez esse mala. Amor novo, amor novo. Isso é mesmo que já milagroso. Se você tomar, ele some. Vai até esquecer o seu nome. Amor novo, amor novo. Esse é o elixir da veveta. Um beijo fica mais gostoso se a fila andar, tira e queda. Amor novo, amor novo. Isso é mesmo que já milagroso. Se você tomar, ele some. Vai até esquecer o seu nome. Amor novo, amor novo. Esse é o elixir da Joelma. Com beijo fica mais gostoso se a fila andar, tira e queda. Liga, vamos te falar. Sim. Bota a fila pra andar.